Tem malabarismo que o Vazinho faz ao violão, que me impressiona a plateia, negócio de escola de samba, de paralelo. Aquilo é arranjo popular? É, eu acho aquilo bonito, mas não é um jogo de violonista por essa, essas coisas. Impressionar a plateia. Impressionar a plateia. É. Aquarela do Brasil toca do samba, do ritmo de samba, vê? Não tem nenhuma gravação da Aquarela do Brasil. De violão.